por mim. Quanto mais vivo, mais coisas boas colho no fim. Tenho uma missão, tô aqui pra cumprir. Sem forças negativas pra tentar interferir. Cada fase que a vida oferece, já sei. Existem pedras, várias já pulei. Tropecei, caí, depois me levantei. Continuei pulando e ainda não me cansei. Pois coragem nos meus passos, nunca vai me faltar. Segura do que faço, agradeço o que Deus dá. Acredito que posso alcançar tudo aquilo que for me fortificar. Sem medo vejo muito além do que se espera, bons tempos vem. Pra me servir do lado de quem me considera, sabendo onde pisar pra progredir. Pra onde quer que eu vá, irei sem me queixar. Prefiro correr atrás da solução do que chorar. A fase ruim passou, nem me desmotivou. Serviu pra crescer e tornar melhor quem eu sou. Tem mais de um objetivo, pode vir que eu conquisto. Vou na certeza porque o pensamento é positivo. Pés no chão, rumo ao infinito. Imunizada racionalmente, longe do perigo. Grande sossego, consciência leve. O que é bom tá entregue, o que é maldito esquece. A situação ferve, pense melhor, releve. Conselhos de fontes benéficas nunca negue. Está disposto a mudar, já é um grande passo. Pra se libertar de tudo que faz atrasar, impede de caminhar. Tente solucionar vivendo sem se limitar. Sem medo vejo muito além do que se espera, bons tempos vem. Pra me servir do lado de quem me considera, sabendo onde passar.